A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Hoje não é em direto, por motivos não vou poder fazer a emissão convosco à meia-noite, estou a gravar com algumas horas de antecedência. Enfim, lamento imenso por isso já, vamos perder aquela interação que é sempre tão bonita com os nossos ouvintes em direto. Mas preparei aqui uma hora de música, que é um pouco o reflexo do que foi a última semana e sobretudo a última noite que passei. Mais sobre isso, mais à frente. E vamos começar com Teddy Pendergrass, o disco chama-se Teddy, é de 1979. Este músico veio a propósito da última emissão, acho que foi a última emissão, quando ouvimos Chris TTT. Ele fez um disco chamado Social Justice Whatever, e a meio de uma das músicas tem um sample desta canção, e eu gostei do sample, gostei da música, portanto é com ela que começamos. Chama-se Come Go With Me, e é um mote de abertura para esta emissão da Mosca. Meu nome é Alexandre Pinto, muito, muito obrigado por estarem desse lado. Fiquem por aí, acho que temos uma boa seleção de música até à uma da manhã. Fiquem bem, até já. Take a minute and think about it. just think about it, think about it, yeah. Come on and go with me. Come on over to my place. No. Oh no. You've been sitting in here. You've been sitting in here for quite a long time. Yeah, I'm slightly bored. I hate being bored. See, I've been watching you. I've been doing the same thing. I've had my eyes on you. I've been checking you out all night long. You look so nice and you look so sweet. Oh, come thanks. On and go with me. That was sweet. You look like you ought to be with me. Come on over to my place. Yeah, but what are you gonna do with me? That's the problem. Seems that you feel the same way that I do. I think it would be pretty interesting. It seems that you need some company too. Wonder, would it be all right with you? Come on and go with me. If we left here and we went somewhere else, baby, to my place, somewhere where it's nice and quiet. That's nice. Nice and quiet. Yeah, that sounds a little better than this place. Or we could sit down by a cozy lit fire. We could sip a little wine. Oh, work things out. Come on and go with me. Well, we can work things out. Depois desta melosa prestação de Teddy Pendergrass, Come Go With Me, estamos no ano de 79 com o seu disco Teddy. Vamos passar a coisas recentes. Infelizmente não tenho ouvido muito hip hop nos últimos tempos, mas soube que Tyler, The Creator, tinha lançado um novo disco e é um músico que vou seguindo. Acho que nunca ouvi um disco dele. Eu tinha aqui algumas músicas que eu achei interessantes. Vamos ouvir duas. A primeira chama-se See You Again. Okay. No disco, como disse, é de 2017. Vai ser a única incursão que vamos ter pelo hip-hop nesta emissão. Ficamos com ela, Tyler, The Creator, com o seu novo disco Flower Boy. Cupid hit me, Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. I said, okay, dookie. My infatuation and translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for. I stopped the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roasted cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 visions. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. I don't know if I'ma see you again. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. And I don't know if I'ma see you again. Depois de See You Again, passamos diretamente para Garden Shed. No âmbito deste disco na carreira de Tyler, talvez se possa dizer que este é o disco mais confessional, talvez também o mais sincero. Podem ler sobre isso se quiserem, não vale a pena abordar aqui o assunto, até porque me parece que a música é bastante explícita. Chama-se Garden Shed, e quero alertar também para a capa do disco, que eu acho que é das coisas mais fenomenais que saíram neste ano. Ficamos com a última de Tyler, the Creator, do seu novo disco Flower Boy. Hiding. That was real love I was in. Ain't no reason to pretend. Garden shit for the garçons and feelings that I was guarding. Heavy on my mind, all my friends lost. They couldn't read the signs, I didn't want to talk. I tell them my location and I ain't want to walk. Truth is, since a youth kid, thought it was a phase. Thought it'd be like the freight poof, gone. But it's still going on. Big fan of the bass 10, polka dot knows how it goes. Had to keep it on the subwoofer. Couple butterflies wanna float. I was always like, man, really interested, but I badged the brats and my boys like, bruh. This is crucial subject matter, sensitive like cooking batter. To the temperature that's rising, stepping on that ladder, trying to grab the rings of Saturn. I'm a planet by the time you hear this shit and chatter about to heat it. It will not fucking matter. Com esta última fechamos a nossa incursão, tanto pela música de Tyler, the Creator, como também de hip-hop. Fechamos assim a loja por hoje. É pena não ter tanto tempo, se calhar nem tanto interesse para ouvir hip-hop nos últimos tempos. Mas pronto, fica a nota, estamos relativamente atentos ao que se passa. Este foi o disco que mais chamou a atenção nos últimos tempos. Seguimos agora com um exercício também deste ano e desta vez da música portuguesa. Vamos ouvir João Nada com um trabalho deste ano, não sei ao certo. Onde se enquadra no cano da sua carreira. E ele é um músico que está ligado, salvo erro, à Gentle Records. E este disco tem a colaboração de vários músicos portugueses também. Um deles, João Sarnadas, acho que tem aqui também João Sobral, que é ele próprio, é o João Nada, Tito Frito e Tomás Canha. E eles tocam todos guitarra, trombone, trompete, teclado e bateria, não todos ao mesmo tempo. ainda há a voz de Sara Graça e o clarinete de David Olé, mas parece-me que isto foram canções já anteriormente compostas e juntaram os músicos e alguns deles, ou todos, não sabiam tocar os instrumentos. E sobre, enfim, sobre tempos que já passaram e que não voltam, ficamos com Frio, da autoria de João Nada, com a banda do Clube Social da Boa Vista. Trabalho que está disponível gratuitamente no Bandcamp, basta irem a joaonada.bandcamp.com. Tem lá este trabalho editado pela Gentle Records, João Nada, com a banda do Clube Social da Boa Vista. E seguimos, vamos agora fazer uma passagem para algo que genericamente se chama a música do mundo Este foi talvez o disco mais bonito que eu ouvi nos últimos tempos. É da autoria de Jali Musa Jawara, que tem outro nome, ou já teve outro nome artístico, ou tem agora outro nome artístico. Este trabalho é de 1990, chama-se Yazimika, e está ligado à música africana, sobretudo com alguns instrumentos em particular. Ficamos com a primeira do disco, chama-se Fote Mogoban. Tem apenas 4, embora sejam relativamente compridas. Nesta não é assim tanto. E é um ótimo disco, vale muito, muito a pena ouvir. Jali Musa Jawara com o disco Yazimika. Ficamos com Fote Mogoban. Thank you. o outro nome, talvez verdadeiro, o outro artístico de Jali Moussa Diawara é Jali Moussa Diawara. Vem da Guiné e toca o Kora, ou a Kora, não sei em português qual será o nome. E neste disco acho que ainda também podemos ouvir o balafone e a guitarra. Enfim, estou a ler isto em inglês, não sei qual será a tradução, se aqui há uma tradução para português. É um ótimo disco, chama-se Yazimika. Se gostaram, podem e devem ouvir enfim, mais coisas deste género, sobretudo este disco em particular. Seguimos agora para um dos nossos momentos favoritos de todos os programas, que é anunciar o nosso patrocinador, o nosso colaborador da Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, ao pé do Hotel Malaposta, dentro do centro comercial. Finalmente fui lá a semana passada, já não visitava a loja pessoalmente há algum tempo. E estive com o Pedro, ele deu-me uma série de recomendações novas, que também já tinham acabado, e é uma dessas que vamos ouvir hoje, a música dos Creation, de 1960 e picos, porque foi compilada num disco já depois de terem sido todas editadas anteriormente. Vamos ouvir Making Time, do disco We Are Painterman. A Porto Calling está especializada em vinil novo e usado, nomeadamente na área do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, do reggae, do dub, do ska, do rocksteady, do roots, do hard metal, punk, industrial e goth. Isto hoje correu bem porque o Pedro deu-me uma cábula e eu consegui ler diretamente daqui. Tem uma ótima secção de discos usados, é onde eu vou buscar grande parte da música portuguesa que depois aqui passo. E muitos dos vinis que ouvimos também vêm da Porto Calling. Desta vez trouxe um disco de um músico alemão, integrante do Scan, o Holger Tsukai, acho que é assim que se diz, e trouxe o disco On the Way to the Peak of Normal, que vamos ouvir na próxima edição. Não ouvimos hoje porque queria passá-lo diretamente do vinil, e dado que estou a gravar a emissão, isso não vai ser possível. De resto, ficamos então com os The Creation, a sugestão do Pedro, o dono da Porto Calling, e vamos ouvir Making Time, do disco We Are Painterman, que foi editado em 1967. Everybody leaving. ouvimos a sugestão do Pedro, Making Time, dos Painter, dos The Creation, aliás, o disco chama-se We Are Painterman, é de 1967. Relembro que podem visitar a loja na Rua da Conceição, no Porto, muito perto da Rua de Sulfeita. Podem também visitar o site em portcalling.com, onde o catálogo está permanentemente atualizado. É uma boa forma de verem o que é que a loja tem para vos oferecer. E agora seguimos para mais música de 2017, mas antes disso uma paragem preliminar. Conhecem certamente o Suicide, já passaram aqui várias vezes na mosca, o projeto de Alan Vega e Martin Rev. Lançaram o seu primeiro disco em 1967, homónimo Suicide. É um disco seminal muito, muito importante e tremendamente influente para uma série de bandas e outros projetos. Desta vez vamos ouvi-los como, enfim, como propedêutica, uma outra música do novo disco de Alan Vega, que morreu ano passado, e o disco foi editado este ano. É uma espécie de exercício, tal como fez David Bowie, embora o seu Black Star tenha sido bem mais intencional do que este. Posto isto, ficamos com uma música do Suicide, vamos ouvir Johnny, e depois seguimos diretamente para uma música novíssima de Alan Vega, chamada Screaming Jesus. O disco chama-se IT e a capa é parte de daquelas placas que dizem Exit e só tem o IT. Ficamos com Johnny e depois Screaming Jesus do Suicide e Alan Vega, respectivamente. Scream Panthers. Screaming Jesus. Screaming Jesus. Ah! There's no more. No more. No more. Just American war. Uma distância de 40 anos que separaram as duas músicas que nós ouvimos, o primeiro Suicide, depois Alan Vega. Fica a recomendação, se não conhecem os primeiros, devem conhecê-los o mais rápido possível. Uma banda muito, muito influente, nomeadamente pelo uso que fizeram dos sintetizadores, daquela percussão diabólica, do groove que tinham. Enfim, um projeto muito, muito importante na música mais periférica. Bom, e depois de tudo isto, guardamos o final da emissão. Ainda temos vários minutos para nos dedicarmos a um tema que vai ligar tudo o que nós vamos ouvir a seguir, que é na cassete, como meio analógico de guardar música. Hoje em dia já não se usa muito, pelo menos enfim, no mainstream já não é uma coisa muito vista. Embora a cassete ainda seja, hoje em dia, o meio mais fidedigno, mais barato e mais conveniente de guardar música de uma forma analógica. Hoje vamos dedicar-nos a alguns artistas que editam em cassetes, algumas editoras que editam em cassetes e também a um projeto muito interessante, é esse primeiro que vamos abordar já de seguida. Havia um site há alguns anos de nome Noise Ark, que era mantido por Graham Stewart e Mark Lougheed, e dedicavam-se a guardar o máximo possível de sons editados apenas em cassetes. E incluíam géneros muito periféricos, nomeadamente industrial, avant-garde, rock, DIY e coisas de auto-hipnotização e muitas outras coisas. Basicamente, as experiências de cassete, eles adoravam guardar isso. E felizmente guardaram também para que toda a internet pudesse ouvir. Punham os ficheiros em MP3. Esse site desapareceu da internet há alguns anos, embora felizmente o Archive, a fundação sem fins lucrativos, que tenta guardar o máximo da internet possível de uma forma bastante literal, conseguiu guardar grande parte desses ficheiros e foi dessa forma que cheguei até eles. É muito difícil navegar o site e ter uma percepção exata do que é que estamos a ouvir. Eu tenho aqui dois ficheiros MP3, cada um com meia hora. Um deles é uma mistura de música com noise um pouco agressivo e um bocado chato também. Vamos ouvir um pouco disso. E tenho outra cassete que não sei ao certo o que isto é, mas parecem músicas relativamente populares, profanadas de alguma forma estranha. Os ficheiros MP3 não são muito explícitos no que estamos a ouvir, por isso não faço a mínima ideia do que vos dizer, mas vamos ouvir um pouco dessas duas cassetes e logo a seguir passamos para artistas contemporâneos de 2017 que estão a editar coisas digitalmente, mas também no formato de cassete, e são projetos que eu achei especialmente interessantes. Ficamos então com dois exemplos do que se pode encontrar no Noise Archive, um site da autoria de Graham Stewart e Mark Lougheed, e depois partimos para outras coisas. Espero não vos perder agora. Fiquem desse lado. Até já. More erotic and less chronic. Moronic. Chronic. Baloney. Onic. Supersonic. Had enough of that for a while. Right now, Dad. Yes, son. Dad, this is live. Dad, don't do this to me. Daddy. Daddy. But they take it on their own terms. They are don't be now a the boss. Not. Right. The family show, Dad. Dad. Help. why you keep fooling little poker, making fun of the one like you, breaking hearts you are ruling, little poker, true heart. Now, how much would you pay? Not that wait. Beethoven is you're true, also, yeah. Not at all. It's just that there's a new electricity and excitement in our young composer. Any sound, any music, and anything goes. Clash, that's about Wagner. Now, and it then crash, clash, clink, clang, bing, bang, bing. This is about Stravinsky 40 years later, and I bet that the guy who wrote the Stravinsky poem was a great admirer of Wagner, of course. And so it goes, you know. Ficamos com alguns momentos recuperados do arquivo, do Noise Archive, da autoria de Graham Stewart e Mark Lougheed, que no ano de 2009 teve uma enorme contribuição por parte de Mike Dyer, um radialista da CKLN-FM, uma rádio que não conheço, mas imagino que esteja de certa forma ligada a estes meios também experimentais. Se estiverem curiosos, eu vou deixar os links na descrição do podcast quando for publicado. Vou tentá-lo fazer mais rapidamente do que tem sido habitual. E vamos fechar a edição de hoje ao som de um artista contemporâneo que editou o único meio físico da sua música é também a cassete. Há vários exemplos e há também podcasts que se dedicam a isto de uma forma bem mais apaixonada que a minha. Mas, enfim, também vos posso dar algumas referências se assim o quiserem. Vamos ouvir Khaki Blazer. Este é um registro interessante chamado Gelatinous Ground. Meio eletrónica, meio hip-hop, meio som estranho. E é com ele que vamos ficar até esta hora. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. Mais uma vez, desculpem por não ter podido fazer a emissão em direto. Podem visitar o nosso blog em ocuprofago.wordpress.com. Temos também o Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Podem também chamar os vossos amigos para ouvir a próxima emissão, que não é muito útil, dado que eu próprio não sei se vai vir para a semana. Thank you. my roast. Spit directly in my mouth. Count the cracks that's in the pavement, in a bathroom, in a basement. I'm probably just the devil's form of laughs and entertainment. Save your moral panic for the preacher or the president, or any of the other shit you babies think is relevant. Drifting, floating up a stream, eyes are just a sucker scream. The earth and how I see it are the rocks that I've been thrust between. Foggy little planet where your groping hands can touch a screen. Greener on the other side, how about nothing's green? Bashful baby boy, so distracted by my toys. Rode a tractor from Wyoming to Chicago, Illinois. On a carpet of the 50 states, part of me disintegrates. The only thing I'm left with is the part I can't articulate. You never thought about you only. You never had to worry about which part of you to show me. You're just as stupid as you've always been. Treat your stupid little problem like a molecule of oxygen. You're never getting better. You're addicted to madness. You're treated like a muse. Are you happy now, Travis? I could go inside a window and disappear. Just observe. Just overhear. If I was glass, I'd revert back to sand. Scattered through the sea, I could pass through your hands. None of this can happen. Nothing will happen. The things that I believe can never, ever happen. I'm standing by a microphone. I'm yelling at a wall. Pick a thousand names, you're still nobody at all. Gone, up in the sky.